Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas de hoje, agradecendo aí toda a audiência, né? Muita gente mandando mensagens aqui para o programa, muito obrigado a todos. E agora a gente está recebendo aqui o vereador de Guaxupé, o Odilon Blaqueador, né? O Odilon que já veio algumas vezes aqui no programa Expresso. Odilon Blaqueador, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Expresso aqui da Pássaro da Ilha FM, boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Pássaro da Ilha FM. Boa tarde aí o pessoal de Guaxupé e Guaranésia, né? Prazerzão estar recebendo você aqui de novo, viu, Odilon? Prazer é meu, Antônio. Rapaz, eu entrevisto aqui, Odilon, políticos de várias cidades da região. Foco principal, Guaxupé, Sabugo, Guaranésia, Itapiratiba, alguns convidados aí de outras cidades, Muzambinho, São Pedro da União, enfim, mas nenhuma dessas cidades tem o que está acontecendo, as polêmicas que surgem em Guaxupé. Por que está acontecendo tanta polêmica em Guaxupé, Odilon? Primeiramente, Antônio Cláudio, eu vim aqui até com direito de resposta, né? Porque o prefeito do nosso município esteve aqui, foi citado o meu nome. A questão é o seguinte, o que eu vejo em Guaxupé hoje, essa Câmara de Vereadores é uma Câmara que tem trabalhado muito. Ela tem feito a diferença na nossa cidade, porque até então, as câmaras que se passaram por aqui não se tinha polêmica, por quê? Porque eram câmaras que era deixava a coisa passar, água morna. Agora, essa câmara era muito fiscalizadora. E cachorro morto ninguém chuta, entendeu? Então, se essa câmara, se tudo isso está acontecendo aí, não é culpa do Poder Judiciário, não é culpa do Ministério Público, muito pelo contrário, eles estão fazendo o serviço deles. A denúncia chega, eles têm que averiguar. Mas se tivesse prova concreta, se realmente os vereadores ali de Guaxupé tivessem problema, já estava tudo na cadeia, tá tudo preso, porque não tem nada de errado ali, está tudo dentro da lei. Então essa polêmica toda que acontece é porque a gente fiscaliza, e fiscalizando muitas vezes você mexe com gente poderosa, né? Então é aonde surgem várias denúncias, falsas denúncias. É claro que isso lá na frente é o que a gente provar, essas pessoas que denunciaram vão sofrer um processo de danos morais, porque você pode processar. Você pode processar, não, você pode, como se diz, denunciar, mas uma denúncia concreta, né? Ou de indícios. Agora, uma denúncia de afirmação já é algo mais sério, né? Você acredita, então, que isso não vai dar em nada, porque... Não é que não vai dar em nada, a questão é a seguinte, o Poder Judiciário, o Ministério Público tem feito o trabalho deles, tá? Tem feito tudo certo, conforme manda a lei. Segundo nossos advogados, que já conhecem o processo, que já viu as defesas, não tem assim algo que vamos dizer assim, que dê pega, fala, realmente vocês erraram aqui. Não tem, tudo dentro da lei. Você dorme tranquilo, então, em relação tranquilo, a isso? Não, tô tranquilo. Não tem preocupação nenhuma? Não, enquanto a isso, não. Mas independente de qualquer forma, Odilon, teu nome já foi manchado. Sim, em partes, né? Não acaba sendo, porque fica um nome ruim durante... As pessoas que me conhecem o Odilon como pessoa, como cidadão, muitas vezes eu vou até tentar explicar, falar, não precisa nem explicar, porque eu sei que a perseguição ali é grande, né? Mas eu tô tranquilo, o importante é isso, né? Não, principalmente, a sua consciência é que manda, tem que ter tranquilo. Mas você não fica chateado? A gente fica chateado porque é o seguinte, eu nunca tive um problema, nunca tive um boletim de ocorrência, eu nunca tive um processo, entendeu? Aí, de repente, até comentei na Câmara na última sessão, 13 vereadores, 12 são tudo bandidos, que absurdo. Ali tem ex-secretário de educação, ali tem advogados, ali tem ex-sargento do exército, ali tem bloqueador de calçados e muitos anos fui gerente de fábrica, então ninguém presta. Então a cidade, eu acho que você dizendo que a Câmara inteira não presta, é como se você estivesse dizendo que a cidade inteira não presta, porque a cidade, a Câmara é a representatividade da cidade. Sim. Se tiver um ou dois, não tem um ou dois ali que a gente provou que tem coisa errada, não é o caso, é diferente. No meio da sociedade também você vai achar um ou dois que tem problema. Agora dizer que a Câmara inteira está envolvida, né? Uma coisa você pode ter certeza, o Poder Judiciário de uma cidade é um poder que trabalha e são sérios, e se tivesse realmente alguma coisa errada, ela já estava tudo caçado. Isso aí muito e outra coisa, as pessoas que estão por trás disso, Antônio Cláudio, são pessoas que são ex-candidatos, tá? São ex-candidatos que não conseguiram entrar. Os denunciantes, eu tenho todos os papéis na mão, são pessoas que já foram candidatos e que não conseguiram a vaga. Então, em vez de entrar pela porta, tem que entrar pela janela. O Dilon, mas essa briga toda e essas polêmicas todas do legislativo com o executivo, não é a população que acaba perdendo, no fim das contas? Com certeza, mas o que a gente pode fazer? A gente tá ali para fiscalizar. Muitas vezes, tem cidadão que não sabe o verdadeiro função do vereador. É, a função do vereador é fiscalizar mesmo, criar projeto de lei, aprovar orçamento. E muitas das vezes é igual, se tudo isso está acontecendo aí, a gente tem que se defender, né? Contrário disso, você vê que o Poder Executivo, se a gente for pegar em valores, hoje a Câmara Municipal está sendo processada por conta de um valor de R$158 mil. Não se fala o que trouxe. Se vai juntar todos que o vereador trouxe nessa legislatura, deu mais de 2 milhões. Porque o governo federal, o governo estadual, é tudo oposição ao nosso governo executivo aqui. Então, se não fosse o vereador correr atrás, então não se fala o que trouxe, fala o que gastou. Em contrapartida, um poder executivo que paga 5 milhões para uma Copasa, sem fazer nada. Cadê o tratamento de esgoto aí que você está pagando a sua casa e a taxa? E cadê que está tratando esgoto? Não está, você está pagando a taxa sem ter o tratamento. Segundo, o Poder Executivo criou uma guarda municipal fantasma, né? E por que não se fala nisso? Por que o Poder Judiciário não pede a cassação nesse caso, que é uma improbidade administrativa? Por quê? Eu entendo o seguinte, não estou criticando nenhum poder, mas o nosso país, a ditadura, ela acabou no papel apenas. A ditadura, ela está embutida no meio da democracia, e a ditadura, ela é administrada pelo PSDB nesse país, tá? O dia que o Sérgio Moro, não sou a favor de corrupção não, mas o dia que o Sérgio Moro decretar a prisão do Aécio Neves, aí eu acredito no poder judiciário desse país, assim, com eficácia. Eu creio na justiça ainda, mas eu creio que não, agora está 100%. Eu duvido, entendeu? Eu duvido. Então, infelizmente, o PSDB é um segmento da ditadura. Só mudou algumas coisas só. Você tem medo de ficar lembrado, né, como vereador, o vereador envolvido na farra das diárias? Não tenho, porque lá na frente eu vou provar isso, né? Eu não tenho, porque eu acho que quem não deve, não teme. Aí tá minhas contas aí, eu estou até no vermelho. Se alguém tiver dinheiro de emprestar, pode emprestar. Por favor, me ajude, né? Tá mais ou menos assim. Tenho. Eu não tirei nada do meu bem. A hora que fizeram lá a denúncia, eu não corri pra tirar carro do meu nome, entendeu? A minha única casa que eu tenho, eu não fiz isso, porque eu acho que quem não deve não teme. Então, assim, é claro que muitas vezes você passa por situações difíceis, constrangedoras, mas lá na frente a gente prova, né? A gente vai conseguir provar que sua experiência aí como legislador não foi como você esperava, Odilon? Olha, em parte sim, porque eu esperava ser um vereador bastante atuante, um vereador que batesse de frente com a verdade, e isso eu tenho feito. Tanto é que eu sou o vereador mais perseguido dessa legislatura, e você sabe disso. Não é só essa questão da farra das diárias, porque eu fui o terceiro, de baixo para cima, que mais gastei. Eu gastei R$2.639,19, eu tenho um documento, isso em 3 anos. Então, o professor está sendo processado por R$2.639,19. Enquanto o prefeito paga 5 milhões para a Copasa sem fazer o serviço e não corre processo. Enquanto o prefeito cria uma guarda municipal fantasma e o processo está parado. Então, assim, eu acho que é uma injustiça, né? O que estão fazendo comigo, infelizmente, é uma injustiça, mas a população sabe bem disso. Mas por que você acha que você está sendo perseguido? Qual que é o motivo dessa perseguição? Fiscalização. Fiscalização, é isso? Sim. Você fiscaliza? Fiscalizo. Fiscalizo e eu bato de frente mesmo, entendeu? E isso mexe com muita gente, então... Aquele episódio que você até veio no programa para explicar, do postinho... Sim. Como é que ficou aquilo lá? Aquilo lá é o seguinte, aquilo lá eu vou te explicar. O delegado, a delegada já fez, né, abriu um inquérito, já me interrogou e tudo que tinha que interrogar. Não tem aonde ter coisa errada ali, né? Não fiz nada daquilo. Não, aquilo lá estava empoeirado dentro da gaveta do delegado. Esses dias para trás eu dei mais uma. Assinei aí uma CPI aí contra o Poder Executivo e, curiosamente, tiraram Desengavetou o inquérito empoeirado da gaveta e me chamaram lá, né? Só que foi até bom você me falar nisso, porque é o seguinte, eu já até conversei já com algumas pessoas aí. tem advogados querendo pegar essa causa. Eu não pretendo, tá? Tô meio rouco, tô meio resfriado, você me perdoe. Eu não pretendo mexer com lei, com nada, porque eu acho que as coisas passam na vida. Mas já vários advogados me procuraram e, mais uma vez, que o delegado me chamar, ou se o Ministério Público aceitar essa denúncia, eu vou entrar com processo de danos morais contra o prefeito municipal, contra o chefe de gabinete, contra o procurador municipal de Goxupé, né, procurador municipal do município, contra o secretário de saúde, porque isso é uma calúnia, uma defamação contra a minha pessoa, né? Já foi esclarecido que não foi nada disso que aconteceu. Eu não tô aqui querendo passar como vítima, não tô querendo culpar prefeito nem ninguém, mas eu fui muito injustiçado. A vontade que dá, chegar no posto de saúde, é quebrar tudo. A vontade é essa mesmo, só que a gente não faz porque somos racionais, e o funcionário do posto não tem culpa. Muita gente às vezes critica o servidor público. Ah, vou lá, não sou bem atendido, mas o dia inteiro a pessoa pedindo as coisas lá e é não, não, não. O próprio funcionário, ele não sabe o que fazer mais, entendeu? O que o funcionário público mais quer é chegar, não, tá aqui sua consulta, tá aqui o seu exame, mas não é assim que funciona, né? Você fiscaliza o Poder Executivo, você também fiscaliza o Legislativo? Sim, com certeza. Faz parte, né, da nossa legislatura. Não vi nada de errado até hoje na questão de... A única coisa que teve é sobre o concurso público, que ia ter na Câmara, né? Isso aí parte do seu presidente, mas já foi conversado, já foi, né? Falou, ó, tem que licitar, não pode fazer desse jeito, e ele entendeu que não podia ser assim. A única coisa, assim, que a gente não chegou a ser um erro, porque não concretizou, né? Mas o nosso presidente é uma pessoa muito inteligente, não é, já tem 25 mandato e ele sabe o que faz, né? Essa questão de concurso público é algo também que... É, inclusive... Outra, mais uma polêmica. Inclusive, é por isso que eu vim aqui, mas é por isso, né? Porque o prefeito esteve aqui, com todo o respeito que eu tenho por ele, e disse que aquelas pessoas que assinaram a CPI do concurso público... Cinco vereadores. Entre eles você. Entre eles eu. Diz que nós é contra a formação de emprego na cidade, tá? Primeiro lugar, quem prometeu emprego na cidade não fui eu. Quem prometeu emprego na cidade foi o prefeito. Eu tenho aqui um folder na minha mão, que você viu. Sim. Aqui. Ele, 45 motivos de você mudar o seu voto. Ele prometeu 3 mil empregos na cidade. Até hoje não deu nenhum emprego. A questão do concurso público, por que a gente pediu abertura de CPI? Primeiro, a empresa, ela veio sem licitação, a empresa não era licitada. Segundo, você paga uma taxa para poder fazer o concurso público. Essa taxa, ela deve ser depositada nas contas, nos cofres públicos, depois a empresa emitiu uma nota do serviço e saiu um cheque para pagar. Então, essa taxa ia ser depositada direto na conta da empresa, tá? Outra questão também, o executivo chamou a gente para uma reunião e disse que iriam abrir 200 vagas de concurso público, mas que eles não iam chamar ninguém agora, até mesmo porque eles não podem, porque a folha de pagamento já está estourada. Disseram que ia mandar essas moças que trabalham na creche aí, que entrou pelo processo seletivo, ia mandar 65 moças dessa embora e contratar 65 que fosse concursada, que era para baixar o valor de salário, que essas moças da seleção ganham mais. Então, que emprego que ia gerar? Que emprego que ia gerar? E outra, se o prefeito está tão preocupado em gerar emprego, por que que não fez isso? Teve 3 anos para fazer, vai fazer agora? Então, o que se entende disso é o seguinte: pode ser, não estou falando, o vereador Batista pegou firme nisso, eu tô com ele. Pode ser fraudulenta. Pode ser que esse concurso seja apenas para levantar recursos, né? Recursos para campanha. Para campanha, exatamente. Acha? É isso que dizem, né? Nós denunciamos para o Ministério Público, né? O vereador Batista denunciou para o Ministério Público. O Ministério Público ele recomendou tanto a Câmara Municipal quanto a Prefeitura a não fazer esse concurso antes da eleição. Por quê? Ali ainda fala no jornal, saiu no jornal Correio do Oeste dessa semana, ele ainda fala que se haver esse concurso, eles vão investigar. Entendeu? Então, quer dizer, a suposta, o próprio promotor percebe que há um indício de coisa errada. E ele ainda fala, ó, não faz, é melhor, né? E a prefeitura vai acontecer depois das eleições, né? Segundo a prefeitura, né? Se for as claras, vai acontecer. Se for as escuras, não vai acontecer. Porque tem muita gente interessada no concurso. Tem muita gente, mas uma coisa que a população tem que entender é o seguinte: muitas vezes a pessoa vem aqui e fala que o vereador é contra a criação de emprego e é contra o concurso público. Jamais a gente é contra. A questão é o seguinte: o promotor público, ele recomendou que não fizesse. Aí o que a prefeitura fez? Ela fez um processo seletivo às escuras. A cidade sabe disso? Ela fez um processo seletivo às escuras, saiu no jornal Correio Sudoeste dessa semana. Isso a gente falou aqui na semana passada. Exatamente. Há indícios de fraude nesse concurso. São duas coisas diferentes. Até eu acho que na semana passada, talvez o ouvinte, que não seja de Guaxupé, não acabou misturando o concurso público com o processo seletivo. São Sim. duas coisas completamente diferentes. Então, chegou até o vereador Batista essa denúncia de que foi fraudulento, pessoas que fizeram. Diz que era um processo de cartas marcadas, e é isso que eu quero que a população entenda, né? A gente, por que a gente está brigando a respeito desse concurso? Não é porque está perto da eleição. Primeiro é que já começou errado não fazer licitação, vem a empresa que eles querem. Segundo, é depositar o dinheiro na conta da empresa e não da prefeitura. Terceiro, não vai criar emprego nenhum, vai mandar 65 embora e pôr 65 lá, e o resto tem 2 anos para chamar. Em terceiro lugar, o que acontece é que esse concurso pode ser um jogo de carta marcada. Eu não quero que o cidadão vá lá, pague 50, 60 reais numa inscrição com uma ansiedade de amanhã passar e ter um emprego público e o coitado pagar por pagar e entrar quem eles querem lá. Eu não estou dizendo que eles vão fazer isso, mas há indícios de que isso possa acontecer. Porque como eu penso assim, tudo que é feito às escuras, tudo que é feito escondido do povo... não é lícito, eu entendo como ilícito. Por que fizeram processos seletivos escuras, né? Até uma moça que fez processo seletivo, Lilian é o nome dela, tem outras pessoas aqui. Que vocês gostariam que tivesse feito uma divulgação mais ampla, né? Não foi divulgado no jornal, não foi divulgado em rádio, não foi divulgado na televisão. Teve pessoas que disse que foi no balcão da prefeitura perguntar, disse que não ia ter mais processo seletivo, mas já tinha até tido. Então assim, tá errado, não é coisa, isso não é certo. Eu acho que o certo é divulgar para a cidade inteira. Todo cidadão tem direito de ir lá e fazer essa prova, né? Aí pessoas que fizeram, denunciaram pra gente que até o gabarito, tinha um gabarito, tinha uma resposta, tinha o gabarito na mão. Então o que a população tem que entender é o seguinte, não adianta eu vir aqui falar, eu tenho que provar. Sim. Entendeu? Eu tenho que provar. E vocês têm essas provas? As provas são o seguinte, as pessoas estão procurando os vereadores e tem até alguns nomes aqui, Lilian e outras pessoas que tá investigando que pode ter fraude nisso aí, entendeu? Então assim, o que cabe à Câmara agora? Assim como o Ministério Público recebe a denúncia e investiga, a Câmara é a mesma coisa. Nós não vamos chegar lá e falar assim, tá errado realmente, vamos pedir cassação do prefeito. Não, não é isso, entendeu? A questão é que recebemos a denúncia, vamos investigar, vamos ver o que aconteceu, né? Tanto é que nós abrimos a CPI da questão do concurso público, e a hora que a prefeitura disse que não ia mais fazer antes da eleição, a gente, o que a gente fez? A comissão fez um parecer estacionando, ela está estacionada. Amanhã, se for realmente ter, a gente abre de novo. Mas agora, com essas denúncias que chegou o vereador Batista, a gente vai ter que dar uma investigada do que aconteceu. Vamos fazer um intervalo comercial, a gente volta já batendo esse papo com o vereador Odilon Blaqueador. Programa Expresso. O destaque está no Expresso. Já de volta aqui no programa Expresso, nesse sábado, recebendo aqui o vereador Odilon Blaqueador. Odilon, sobre o concurso público, né? A gente volta a tocar nesse assunto aí do concurso público, que está paralisado, então, provavelmente aconteça aí depois das eleições, como você disse, né? Você falou aí a respeito da empresa e o próprio Batista confirmou aqui no programa que suspeitava de Caixa 2 e tudo mais, mas essa mesma empresa presta também serviços para a Câmara Municipal. A gente não começa a ficar desconfiado até da Câmara mesmo? Não, porque o IBAN, ele presta, ele dá assessoria para as câmaras e prefeituras, ele dá assessoria para a prefeitura também. O IBAN é uma associação de advogados que é pago mensalmente, ou acho que anualmente, é pago anualmente prefeitura e câmara que queira ser afiliada a eles. E, por exemplo, eu como vereador, eu quero um projeto, eu quero saber se esse projeto é legal, se é constitucional ou não, eu mando a cópia para eles, eles me passam. Eles te dão orientação. Me dá orientação. Né? E o valor é irrisório. Né? O valor me parece que Câmara Municipal, não me lembro muito bem, mas parece que é R$2.000 e poucos por ano. E prefeitura é uma coisa de R$5.000 por ano. Então é um valor até muito baixo pela. Né? A empresa é séria. Não estou dizendo que a empresa não é. O IBAN é uma empresa séria. Que nos então, mas uma empresa séria aceitaria fazer isso? Um caixa 2? Não, eu não estou dizendo que vai fazer caixa 2. Entende-se isso, né? Por que que o dinheiro do concurso não vai ser depositado no, na conta da prefeitura? Por que que vai ser depositado na conta dessa empresa? É aquele negócio, você é certo até eu provar o contrário. Eu sou certo até você provar o contrário. Então, para mim, até hoje, essa empresa, IBAN, é uma empresa séria. Agora, amanhã, eu não sei. Entendi. Você falou aqui das promessas de campanha, até inclusive você trouxe aí o plano de governo extenso, plano de governo aí. É, 45 páginas. Você me mostrou aqui algumas promessas de campanha que não foram realizadas, né? Quase todas, aliás. Quase todas. Tá, o Jarbinhas, então, não fez um bom governo de jeito nenhum. Não tem nada que você pegue de positivo no governo do Jarbinhas? Trânsito, já? Né? Só o trânsito deu uma melhorada, sim, entendeu? A gente sabe que é difícil administrar uma prefeitura. Ele, como empresário de empresa privada, ele é um excelente empresário, não estou aqui para denegrir imagem do prefeito, de jeito nenhum. Ô, Dilão, mas isso não é conversa de apenas de adversário político? Se fosse um prefeito, se você fosse um vereador da situação, sim, a tua visão não seria outra? Não seria, né? Se o prefeito não cumpria, pelo menos parte daquilo que ele põe no seu plano de governo, mesmo que seja um parceiro de partido, a gente tem que entender que ele foi... Mas aí esse plano de governo ficaria empoeirado lá na sua gaveta, você não tiraria ele como você tirou agora? É normal um vereador de oposição cobrar, por sim, isso que existe claro, oposição à democracia. Claro. É claro que se eu fosse um vereador da situação, assim como o Kira, João Fernando, a Cida... É claro que eu... O olhar seria diferente. O olhar seria diferente, é lógico, né? Mas é por isso que existe, por isso que foi criada a democracia dessa forma. Existe oposição que é pra cobrar, né? Mas a oposição às vezes não exagera, a oposição de guxupé às vezes não exagera? É, vamos ver se eu exagero. Vou falar do plano de governo aqui, aí a população vai julgar se eu tô exagerado. Eu tenho aqui na minha mão, que você já viu, o prefeito prometeu 3 mil empregos e capacitação de mão de obra. Eu queria que ele mostrasse só emprego só. Não tem. Ele não trouxe um emprego para nossa cidade. Tá? 3 mil empregos. Vamos ver se eu exagerei aqui, ó. Guaxupé mais segura. Guarda municipal. Cadê a guarda municipal? Ele criou uma guarda municipal só com o comandante, uma guarda fantasma, um cabide de emprego para aqueles que ajudaram na campanha eleitoral. E não teve guarda municipal. Esse processo ele está respondendo até hoje. Inclusive, nessa gestão, é a gestão onde Guaxupé se tornou mais violento. Guaxupé não era tão violento. Após essa administração, hoje tem assalto para todo lado, inclusive nos comércios do próprio prefeito. Ah, mas isso não pode, a gente não pode culpar aí. Não é culpa. Jeito nenhum. Eu estou falando que essa gestão aumentou a violência. Aumentou, eu falei que o prefeito que trouxe, não. Pelo contrário, ele é um cidadão de bem, eu tenho certeza que. Inclusive ele também foi assaltado várias vezes, o supermercado dele até mataram um segurança, sim, né? A gente sabe disso. Prometeu 500 casas, 500 lotes. Os lotes. Tem 370 e poucos lotes, não faz infraestrutura. O coitado do cidadão, ele tá pagando a prestação desse lote e paga aluguel. Ele tá louco para construir um barraquinho lá, meu, para deixar de pagar aluguel. E a infraestrutura não é feita, tá lá, até hoje. Prometeu 500 casas, não fez nenhuma. Quem fez casa na nossa cidade foi a presidente Dilma. Ele não fez. Agora essa aqui é muito importante, onde eu mais pego. Cuidar da saúde é para quem conhece. Aqui fala do vice-prefeito Dr. Eber. E um dos temas aqui, ó, acabar de uma vez por todas com as filas de espera. Isso aqui é uma piada, entendeu? Isso aqui foi uma piada do século. A pessoa se votou num candidato pensando nisso aqui é muito inocente. Então, a lista é extensa, aí se você for lá tudo, se eu for ler tudo, né? Eu acho que o principal, só uma última aqui, ó. Servidor público preparado. Vamos trabalhar em sintonia com o servidor público, visando uma ótima relação de equipe, resultando em atendimento rápido e eficiente ao cidadão. O servidor público nem aumento não teve, nem reajuste não teve. Essa outra questão também que a gente precisa levantar aqui. O Batista defendeu a questão aqui na semana passada, dos 7%, né, que a Câmara pediu lá. É possível dar 7%? O Batista explicou, mas a gente vai acompanhando o país inteiro, a gente parece que não enxerga essa possibilidade. É, 7% não há possibilidade, não. Mas os 11,27% que o governo deu de fração, esse é possível, sim. Tá? Por quê? Vou te explicar por quê. Esse governo é o governo que mais contratou cargo de confiança. Tem mais de 200 cargos de confiança lá dentro. E agora fez esse processo seletivo para contratar mais algumas pessoas, né? Então eu penso assim, ó, se você enxugar um pouco essa folha, porque muitas vezes você chega lá, o cidadão que está lá, ele nem sabe a função dele direito, às vezes é só para ter um cabide de emprego mesmo. Então eu penso assim, ó, veja se eu estou errado, o atual governo ele engrossou o caldo do salário, o caldo do trabalho ali de confiança. E deixou o servidor como segundo plano. Então, para diminuir o valor da folha de pagamento, o que tem que fazer? Enxugar um pouco esses cargos de confiança, que tem muita gente ali que, né, tá, nem sabe para que está ali. Enxugar um pouco isso. Um salário um pouco menor, porque pra você ter ideia, mas esses cargos de confiança vocês estão cobrando só agora ou vocês já cobram bastante tempo? Desde o início. Estão cobrando desde sempre? Desde o início, né? Um assessor de imprensa nos governos anteriores ganhava R$1.700. Nesse governo ganha mais de 5 mil. Então você vê que até o salário é um salário. Né? Não estou dizendo que é desmerecido. Não é desmerecido. Acho que o cidadão tem que ganhar bem. Mas você pagar muito para um e deixar o outro a mercê, sem um aumento, sem nada, é difícil, né? Eu acho que aí tem que olhar o lado mais pequeno, né? Eu tô errado, foi você que apresentou na Câmara um projeto para redução do salário dos vereadores. Foi você? Foi eu mesmo. Foi você, né? E como é que tá isso daí? Já esqueceu? Já tá no fundo da gaveta? Não, já foi passado para a comissão, né? Já foi passado para a comissão, já foi passado para o IBAN, inclusive. Eu pedi para que reduzisse para um salário mínimo. Inclusive, o IBAN, que é esse processo, essa empresa que eu te falei que presta assessoria pra gente, deu como inconstitucional o meu projeto. Ela falou assim que o projeto tinha que ser esse projeto de resolução, ele tinha que ser oferecido pela mesa, né? A mesa diretora que a mesa diretora, né? Aí eu conversei com o presidente, né, Durvalino, e ele tá vendo de que forma, que possibilidade que poderia entrar o projeto. Mas eu fiz um projeto para reduzir o salário do vereador e o salário de prefeito e de secretariado também. Porque eu penso o seguinte, hoje, muitos são candidatos, muitas das vezes, por conta do salário, apenas por conta do salário. Você não pode entrar ali pensando só no subsídio, aí fala salário, mas é subsídio. Você não pode entrar pensando só nisso, tem que pensar na cidade também. Essa Câmara, não é porque eu estou nela, não, mas essa Câmara, essa perseguição toda que está tendo, é porque é uma Câmara que investiga, é uma Câmara que corre atrás, né? A gente vê que tem até vereador de situação ali que já assinou CPI. Tem vereador de situação que já pôs a cara a tapa ali. Assim como você falou, se você for do lado do prefeito. Mas teve vereador ali do lado do prefeito que assinou CPI. Então você vê que é uma Câmara que tem feito seu papel, cumprido seu dever de casa. Mas ganhar um salário mínimo, vereador ganhar um salário mínimo, não é muito pouco? É pouco, sim, eu concordo que é pouco. Mas todas essas denúncias que vêm pra cima de vereador, tudo isso, por que isso? Porque a intenção é denegrir a margem que ele tá lá para pegar o lugar. Então, com o salário mínimo, o cara vai vir porque quer trabalhar mesmo. Os defensores de um salário maior pro vereador dizem que se baixar o salário para, sei lá, R$1.000 ou um salário mínimo que seja, vai diminuir a qualidade dos vereadores ou a dedicação dos vereadores. O vereador que ganha R$5.000 se dedica muito mais que o vereador que ganhasse um salário mínimo. Não, a gente não vai ter esse prejuízo com um salário menor? Eu acho que depende de cabeça para cabeça, cidadão para cidadão. Eu penso assim, ó. Se for um salário simbólico, que seria um salário mínimo, um salário simbólico, a pessoa só vai entrar se realmente tiver a fim de fazer alguma coisa. Eu penso assim. Porque o cara não fala assim, eu não vou colocar a minha responsabilidade por conta do salário mínimo. O cidadão pode pensar isso. Então, a minha maneira de entender é que tem várias formas, cada um pensa de um jeito. Por um lado, pessoas pensam assim, né? Eu não vou arriscar porque ganha muito pouco. Por outro lado, penso eu que o cidadão só entraria de candidato mesmo se ele tivesse a fim de fazer alguma diferença na sua cidade, né? Teve outras cidades aí que criou, que foi aprovado e que deu certo isso aí. Aqui em Guaranés, inclusive, está rodando um abaixo-assinado para diminuir o salário para 1.800 e alguma coisa. Sim. Salário mínimo aqui dos nossos vereadores. Tem vereador bravo. Imagina se você morasse em Guaranés e oferecesse um salário mínimo. Vereador aqui, meu Deus, tem até medo de que poderia acontecer. Então, a questão é a seguinte, quando eu entrei, Eu vi a dificuldade que é ser um vereador. Não é fácil, você se expõe, entendeu? Em parte eu entendo o que essas pessoas estão dizendo. Ah, tem que ganhar bem e tal. Até concordo, em partes. Só que aí depois, no decorrer do tempo, da minha legislatura, eu fui vendo que por trás, a Câmara em si é muito boa, mas por trás ali, aquelas pessoas que não conseguiram os votos suficientes, aí começa uma coisa muito suja, começa a denegrir imagem, começa a fazer denúncia caluniosa, começa a jogar as coisas, né? Até mesmo o próprio poder que você fiscaliza, fiscaliza, de alguma forma faz com que os fatos sejam distorcidos, assim como esse esse aqui do concurso público. Que, mas você não apresentou esse projeto para pagar de bonzinho para a população, não, Dilão? Não. A população falou assim: ah, ele fez isso daí. Não, porque eu não preciso disso, não. Eu não preciso disso. Se eu vier para a reeleição, ainda não está definido o partido que vai ver isso aí. Se eu vier para a reeleição, eu estou tranquilo nessa questão. A população me conhece. Quem conhece, conhece. Você foi eleito principalmente, eu até fiz essa pergunta aqui, o pessoal ali do setor calçadista ali que deu muito apoio, né? Principalmente, o setor calçadista, o meio evangélico. Você é evangélico. Eu tenho voto em todas as. Mas e o setor calçadista, você acha que vai te apoiar novamente? Você cumpriu o que você prometeu para esse pessoal? O que eu prometi para eles? Não, eu não sei, eu estou perguntando para você. Você teve o voto de boa parte Sim, deles, claro, né? Claro. Você não prometeu nada? Só falou que você é candidato e eles, não, vamos apoiar a questão você. Que eu falei na época, eu prometi, se caso o meu candidato ganhasse, a gente tinha algumas questões aí que eu não vou falar agora, para ver, mas como quem ganhou não foi meu candidato na época, a gente tentou um caminhão para puxar o lixo, a gente trouxe deputado, fizemos a nossa parte, eu e o vereador Eurico. Eles viram o seu esforço? Viram o meu esforço, eles viram, tem matéria, tem jornal disso aí, entendeu? Infelizmente, eu não sei o porquê, mas no final acabou não dando certo, mas o próprio deputado veio, disse que ia fazer, ia cumprir, mas acabou não dando certo, mas a luta continua e eu acho que dentro do tempo, aí se eu não conseguir, outro conseguirá. Qual que é o mais fiel aí entre os seus eleitores, você acredita? É esse pessoal, esses industriais aí, esse pessoal do setor, ou os evangélicos? Os dois. Os dois? Os dois, aliás, os três, os católicos também. Católico tem também. Muito amigo católico. Mas a briga maior ali, eu acho que vai ser entre os evangélicos. Deve sair muitos candidatos evangélicos, né? Ou você não acredita nisso? Não, eu acredito que deve sair aí. Da outra vez saiu uns três, se não me engano, foi três. Poucos, três, então. Acho que foi quatro candidatos. Porque o número de evangélicos em Guaxupé também acredito que seja grande, como é aqui em Guaranésia. Foi uns quatro que saiu. Agora, dessa vez, ainda não sabe ainda, foi, né? Foi eleito quem? Você e o Eurico? Eurico e o Sargento Quilha. Ah, é. E o Sargento Quilha, que é pastor, né? Sim. E quem então, mais foi quatro, candidato? Três foi candidato. É um bom número, né? Não, mas então, mas teve o Ari Cardoso, que foi candidato, que é evangélico, já foi vereador também em outros mandatos. Sim. Pessoa muito boa. E teve o Wellington também. Foram cinco candidatos, três foram eleitos. Então poder, você vê que o poder dos evangélicos é grande. É grande, né? Mas apesar que tem infelizmente, ainda tem muita gente que vê com certo preconceito isso, né? Eu não tenho preconceito sobre religião, sobre. Não, você, mas tem muita gente que vê com certo. Tem, né? Infelizmente tem. Infelizmente. Dilon, adorei o bate-papo mais uma vez, sempre é muito bom receber você aqui. Eu acho que esclareceu o que você queria, né, Dilon? O que eu queria deixar bem esclarecido é que a gente não é, de forma alguma, não somos contra a formação de empregos, né? Sim. E que essa questão do concurso público tem que ser mais transparente. O que eu não quero é que o cidadão vá lá, pague uma taxa. Num concurso que pode ser que seja de cartas marcadas, é isso que eu não quero, entendeu? E a questão, igual eu falei, que eu bati mesmo, o prefeito falou assim que queria criar emprego. Prometeu 3 mil empregos, agora quer fazer isso bem no ano de eleição? Teve 3 anos para fazer isso, não fez. Aí agora tá te falando assim que fechou com uma grande empresa que quer vir para Guaxupé. Eu não acredito. Você acha que isso não existe? Eu acho que não, promessa. Eu acho que não. Sabe por quê? Se você for pegar a legislatura passada, os prefeitos passados do PSDB, a CIGA do Brasil quis ir para Guaxupé, não achou porta aberta. A Lingerie de Juruai quis ir para Guaxupé, não achou porta aberta. A Alfagoma quis ir para Guaxupé, não achou porta aberta. O Unisul, que foi uma conquista do prefeito passado, após a eleição, desistiu de ir para Guaxupé. Então você vê que há um engessamento nessa questão. Pra gente finalizar, só para me entender, na sua visão, na sua cabeça, o que é isso? É falta de vontade, não quero gerar empregos para a população de Bicho Pé. De forma alguma. É incompetência não trazer? Não, não é incompetência, não é falta de vontade. A questão é a seguinte: Guaxupé Pé tem dois grupos. Tem um grupo que representa, entendo eu, tem um grupo que representa o agronegócio. Sim. O agronegócio não interessa no crescimento, desenvolvimento da cidade, na questão de emprego. Por quê? Porque aumenta a mão de obra. O valor, né? O valor, e aí você tem que aumentar no agronegócio também. Então tem um grupo na cidade que apoia esse pessoal, que é o grupo atual que está aí. E tem um outro grupo que tem intenção de desenvolver a cidade, tem intenção de fazer com que a cidade cresça, não fique engessada. Então não é, até mesmo porque o senhor prefeito, pelo empresário que ele é, se a cidade crescer para ele, é muito mais vantajoso. Interessante, vantajoso. Mas a questão é o grupo que está, né? O grupo que o elegeu. Então, você tem que trabalhar com não é o Jarbas, é o grupo que o elegeu. É o grupo, não é o prefeito em si. Perfeito, meu amigo Odilon, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no programa Expresso, viu? Muito obrigado, Antônio Cláudio, mais uma vez, né? Obrigado aí a todos que ouviram. Não me leve a mal e algumas coisas que eu falei, não tenho nada contra o senhor prefeito, não tenho nada contra da administração, mas o meu dever é cobrar e meu dever é esclarecer para a população o que eu acho que está certo e o que eu acho que está errado. Perfeito. Intervalinho comercial, a gente volta para encerrar a edição de hoje do programa Expresso.